semanas. Gigante. Semanas. Engole a seco. Semanas. É o clã. Semanas. Passa a caneta e o papel, que nessa porra eu tô armado. Quem fala, mas nunca faz no rap, vai ser fuzilado. Vai ser aniquilado, o sistema tá fracassado. As águas estão passando, não lavando o seu passado. Explode com a revolta plantada no nosso peito. Quem não zelou a causa, responde pelo efeito. Não, não tem jeito, tá feita a lei natural. Não faz pela ganância, recebe pelo seu mal. Ninguém segura vagabundo na conquista. Avante os militantes, estilo punk anarquista. Pichando, protestando, rimando fora da lei. O medo já nasceu, cresceu, mas eu matei. Continuando o tema, lutando no mesmo lema. Tão ficando incomodado, toma meu braço pra algema. No esquema, a resposta, a bosta do resultado. Bateu na minha cara, na cara vai ser marcado. Revoltado, revoltante, gigante, tá na revolta. Corte minha cabeça, o exemplo tu não derrota. Fumando os clã, porra. Semanas. Engole a seco. Gigante, mano. Apenas o começo daquilo que eu tô buscando. Vagando em cada canto, meu espaço vou conquistando. Juntando manos avante, avançando na escalada. No topo tamo chegando, a história vai ser marcada. Bando de vagabundo no mundo subterrâneo, formando uma resistência mais forte do que titânio. Adamante, o inquebrável, no jogo tamo implacável. Inflamável no combate, mais do que herói da Marvel. Bota fogo nessa merda, sem medo de ser queimado. A chama vai me matando, mas não me deixa apagado. Soterrado pela terra, só nosso corpo padece. O sonho se fortifica, nossa luta prevalece. Não tem jeito de matar, nossa ideia é prova de bala. Morre apenas a carcaça, nossa alma não se cala. Não se abala pelo medo de talvez nunca dar certo. Mas pelo menos tentamos, quem sabe chegamos perto. Talvez vamos só nadar, quem sabe morrer na praia. Mas vamos morrer lutando, honrando nossa batalha. Muralha que se levanta, vamos chegar demolindo. A corda tá mais que bamba, mesmo assim vamos seguindo. Subindo sem olhar pra baixo, ajuda vem lá de cima. Na escuridão desse mundo, somente Deus ilumina. Na minha rima, foda-se, exploda-se, a covardia tá mais viva do que nunca. Salve a anarquia. Fumanos clã, família. Fumar nos clã, porra. Na saga, batalha segue no avesso da mancada, da falha de cada verme. Fumados, tamo no plano, formando nossa conduta. Não chega só pra bater se tu não for seguir na luta. Na labuta, nunca corra da função do nosso clã. Fanatismo nessa porra, muito mais que o Talibã. Pancada no falante, nossa bomba foi armada. Por cada mano insano, no teu som foi ativada. Rapaziada, não corre, não corre. Corre, voa milhão, veneno da tua cilada nunca me deixou no chão. Vacilão, tu vai com vento largado, sem movimento, rabugento, fala mal. Vai tomar no cu marrento, no meio do arrebento. A sorte já foi lançada, nossa carta tá na manga. Tá feita nossa jogada, jornada tá planejada. Quem sabe no topo eu chego, os ratos batendo asa, voando mais que morcego. É isso, família, é isso, tá ligado? Apenas o começo. Engole a seco, porra.